Sexo ainda me causa um certo desconforto. Querida Julie, quando começou a se sentir atraída por Michael, você me telefonou para discutir a sua afeição crescente por ele, pois era um sentimento de força perturbadora e cujo significado ainda não estava claro. Enquanto conversávamos, seu irmão caçula entrou no quarto e você pediu a ele que saísse para que pudéssemos continuar. Será que uma conversa sobre amor é imprópria ou vergonhosa a ponto de você não querer tê-la na frente do seu irmão? Ou será que naquele momento você já percebera que a sua atração por ele era algo muito íntimo, profundo e pessoal, que Bob não poderia compreender e do qual talvez até risse? Você me contou que corou quando ele entrou no quarto. Estou certa de que o mesmo aconteceria se fosse flagrada fazendo algo errado. Embora exteriormente essas duas expressões de embaraço pareçam idênticas, a sua motivação é bem diferente. A vergonha é essencialmente diversa disso, que eu chamaria de timidez santa. A vergonha é a resposta apropriada a algo feio ou mal. A timidez santa é nossa resposta a algo belo e íntimo. Seu amor por Michael era por natureza algo íntimo e que desejava compartilhar apenas com as poucas pessoas que tinham sua absoluta confiança. Ora, também a esfera sexual, que pertence a uma camada muito profunda de sua alma, é por natureza muito íntima e assim suscita a timidez santa. Atos malignos são vergonhosos, mas não há vergonha alguma associada às relações sexuais entre marido e mulher. Longe disso, essa forma de união é uma bela manifestação do amor conjugal. A modéstia é a virtude que guarda a esfera íntima de sua sexualidade, assegurando que ela não seja profanada. Por você amar Michael e ele a amar, e por selarem esse amor com compromisso integral e indissolúvel do matrimônio, é correto convidá-lo a desvendar essa porção misteriosa de sua alma. O mútuo compromisso entre vocês, enraizado no amor, deve ser sua fonte de coragem para desvelar seu corpo diante de Michael, sabendo que sexualmente ele se entregará a você por amor. Este desvelamento físico é uma nova forma de entrega, um dom único que complementa e plenifica a entrega psicológica e espiritual que já havia entre vocês. Como é adorável se desvelar diante desse marido em quem você confia integralmente, dizendo: conheço você e sei que jamais trairá a minha confiança. Eu confio no seu amor e na sua generosidade. Neste ato, não há nem sombra de vergonha, apenas bondade, beleza e nobreza. É como se você desse a Michael a chave para um lindo jardim, pleno de flores que emanam um perfume sublime. Este jardim, contudo, será fechado ao público. É demasiado íntimo e destinado só a você e ao seu esposo. Estou muito feliz por vocês, Lily.